início dos nossos incentivadores culturais. Agora na clínica Corpo e Mente, contamos com o atendimento do Dr. Gilson Bezerra Santos, proctologista e especialista em cirurgias em geral. Ele é da cidade de Garanhuns. Ligue na clínica e marque o seu atendimento, sempre aos sábados, localizado na rua Santa Terezinha, número 55, telefone 87 99902 1326. Clínica Corpo e Mente. Orto Soares, ortodontista e clínica geral, oferecendo aparelho ortodôntico fixo e removível, tratamento de canal, prótese, clareamento, tratamento clínico e cirúrgico da gengiva, cirurgia oral menor, dentes inclusos, restauração, obturação, prevenção de câncer de boca e atendimento a pessoas com necessidades especiais, tudo com o Dr. José Soares Filho, especialista em ortodontia. A Praça Nossa Senhora da Conceição, 69, no centro de Águas Belas. Maiores informações pelo 87 98120 7434, 87 99994 3634, ou 87 98161 3978. Aceitamos todos os cartões de crédito. Orto Soares, ortodontista e clínica geral. Venha você também para Top Magazine. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para você e toda a sua família, com qualidade, estilo e o menor preço da cidade. Pague no seu cartão de crédito em até 8 vezes sem juros. Você também pode fazer suas compras com o melhor crediário da cidade. E se você for associado do cartão Clinic Plan, você tem 20% de desconto à vista e 10% de desconto no cartão de crédito. E tem mais! Na Top Magazine você encontra tudo para o seu bebê. Top Magazine, Praça Nossa Senhora da Conceição, número 119, Centro, Águas Belas, antiga loja de Zé Carvalho. Então, o que está esperando? Venha e traga a sua família para Top Magazine! Chama bala, punha a vaca! Farmácia! Oi, veterinária! Ixi! Sim, menina, é uma potência! Pense numa farmácia completa pra você, amigo do campo! Onde você encontra variedade de vacinas, sal mineral, lonas para silagem, material de higiene para ordenhas! Disponibilizamos a maior variedade em medicamentos da região! Os melhores do mercado! Com preço especial pra você! Na farmácia veterinária da Copanema, oferecemos qualidade ao produtor. É, minha potência, se você ficou interessado, então vá até a rua Siqueira Campos, número 3, no centro de Águas Belas, e conheça a farmácia veterinária da Copanema. Ou, se preferir, ligue 87 99950141, ou 87 99987 0085. Farmácia boa e completa é a farmácia veterinária da Copanema, para o produtor de toda a região. Águas Belas agora conta com mais uma opção para quem precisa cuidar da saúde. A Revitale Fisioterapia e Clínica oferece os serviços de fisioterapia, pilates, acupuntura, estética e outros. Tudo isso com estrutura moderna e com profissionais capacitados prontos para atender você. Revitale, saúde em foco, com os cuidados que você precisa. Na Rua da Saudade, número 1, no centro de Águas Belas. Fone 3775-2001. Se você sente uma tristeza profunda, sente algo que não consegue controlar, ninguém entende o que você sente, está angustiado, aflito, se sente sozinho, a clínica Corpo e Mente pode ajudar você. O Dr. Jean Lima, psicanalista clínico e terapeuta floral, trata diversas demandas psíquicas, como depressão, crises de ansiedade, ataques de pânico, transtornos alimentares, insatisfação com a vida, baixa autoestima, problemas problemas no relacionamento ou relacionamentos em geral, problemas sexuais, comportamentos autodestrutivos, insônia e pensamentos suicidas, além de trabalhar com um grande aliado nos tratamentos que são os remédios naturais, os florais de Bach. Com os florais, tratamos as emoções como medo, tristeza, depressão, ansiedade. Também é indicado para crianças inquietas, irritadas, com problemas de dormir e medos. O Dr. Jean Lima atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, na Clínica Corpo e Mente, na Rua Santa Terezinha, número 55, Águas Belas. Telefone 87-99902-1326. 99902-1326. Clínica Corpo e Mente. Ei, você aí, você mesmo. Se você está procurando por medicamentos de confiança com preços baixos de verdade, acabou de encontrar. A Drogaria Poupe Já é a única que oferece tudo isso e muito mais. São muitas vantagens para você, cliente e amigo. Pode procurar e comprar. Pode procurar e comparar. Não tem para ninguém. Aqui oferecemos até 95% de descontos em seus medicamentos genéricos. Descontos progressivos. Pague 2, leve 3. Cartão Fidelidade com pontuação e muito mais vantagens. Drogaria Poupe Já, a rede de farmácias do seu jeito. Ainda bem que eu vou morar no céu. A loja que chegou e tá vendendo barato de verdade é o Atacadão da Moda. É o Atacadão da Moda. A mais nova loja de roupa de Águas Belas, Atacadão da Moda. Aqui você veste toda a sua família e paga muito pouco. É o ponto da economia. Atacadão da Moda. Moda praia, feminino, masculino e infantil. Venha conferir. Atacadão da Moda. Atacadão da Moda. O ponto da economia. Localizado na Rua João Rodrigues Cardoso, número 39. Faça-nos uma visita. A ótica mais popular da nossa cidade é a Ótica Solar, onde você faz o seu exame de vista inteiramente grátis. Marque o seu exame de vista para o dia 16 de abril. Não perca a oportunidade de fazer o seu óculos de grau completo e ganhar o seu exame de vista computadorizado com equipamentos novos e de última geração. E mais, você ainda parcela o seu óculos em até 8 vezes sem juros no crediário da Ótica Solar. A Ótica Solar dispõe de uma variedade incrível de óculos da Ana Hickman, Ray-Ban, Vogue, Platine, Grazi e Grammorier. Não perca esta grande oportunidade. Não esqueça de marcar o seu exame de vista na Ótica Solar para o dia 16 de abril. Na Ótica Solar, localizado à Praça de Eventos, em frente ao Bradesco. Ótica Solar, a ótica mais popular da nossa cidade. Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você.